Se na resenha, clandestina, 300 mil uma noite é a meta. Tipo medida em todas as trocas, Califórnia, RJ ou Irã, bala trocada. Nunca existe a paz sem a guerra. Fudeu anos falsos citando meu nome. Eles querem um lugar no sol. Que o planeta hoje é nosso. Meu bonde reina no topo. Sem olho gordo no próximo escrito. Onde acaba? Vai me ver no baile com as joias de ouro. Só dando risada por ter essa vida. Maravilha, baby. Uma delas é você pelada na minha cara. Algumas coisas nunca sairão da minha mente. Uma delas é uma nova forma de fazer mais grande. Esconde meus ziplock nos peitos de silicone. Ela prefere adrenalina do que a fã. Fumando gorila cante do alto de um rooftop. Na praia de Ipanema, de Copacabana. Escolhe o hotel mais caro pra essa bunda se hospedar. Fode no banco do carro, me pede pra acelerar. Vito chique, elegante, quero que o mundo tem pra dar. Ouro, branco e diamante, tudo que a grana pode comprar. Foda-se os anos falsos, citando meu nome. Eles querem um lugar no sol. Que o planeta hoje é nosso. Meu bonde reina no topo. Sem olho gordo no próximo escrito. Onde só dando risada por ter essa vida. De castelina que malote no bolso. Quer viver essa vida, é só arrastar pra cima. É só arrastar pra cima. Vai me ver no baile com a joia de só dando risada por ter essa vida. De castelina que malote no bolso. Essa vida é só arrastar pra cima. É só arrastar pra cima. Urashi.